Você conseguiu, pode ir. Se contenta com tão pouco. Pior assim. Se era só mais uma transa, devia ter feito melhor. Vai, não me deixa lembrança. O quê? Pega tuas coisas, cruza essa porta. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver amor assim não tô pronto. Quer liberdade e eu sentimento. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse que pra mim tem jeito novo não. Chora, tem que ser intenso além da cama. Mas você não reconhece. Sendo assim, é melhor parar com o fingimento. Fique daqui pra perder tempo. Me assume ou me esquece. Só mais uma transa, devia ter feito melhor. Vai, não me deixa lembrança. Me viro só, pega tuas coisas, cruza essa porta. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver amor assim não tô pronto. Quer liberdade que eu senti. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse. Tem que ser intenso além da cama. Mas você não reconhece. Sendo assim, é melhor parar com o fingimento. Me assume. Se era só pra usar meu corpo, você conseguiu, pode ir. Obrigado, Rio! Valeu, Brasil! Obrigado, gente! A toda a galera que está no pra curtir com a gente no Brasil inteiro. O Imagina Samba é de vocês. Foda!